3171, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3171. Dan 3171, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolada no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5530, transponde ao controle 119.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, saída da EL de NER, decolada no zero com a primeira curva direita, chora 5530, controle 119.8. Já 3171, cotejamento correto, portão 02, resposta quando pronto para puxa e acionamento, informando que a pista 0 ainda se encontra fechada. Cliente da 3170, chamada para puxa e acionamento. Só confirmando a pista de 0930, Zulu? Afirma, os 30, Zulu. Graças, 3171. Libera a restrição da Gog. Pesado. Costa 3517, ao atingir até uma centena. Se eu preferir descer, a pista vai abrir daqui a 13 minutos. Eu quero prosseguir a descida? O estimado nosso é os 32 no pouso. Suficiente, eu vou aguardar a liberação da pista. Aos 3-0, a torre tem que confirmar a liberação da pista vistoriada. Se eu desce então para o 040-3517. Caso negativo seja liberada a pista, será prevista a espera sob cimbra. Excelente. Então, desce ao 40. Necessária espera sob cimbra, o 3517. Piratango? Desculpa. Mantenha as condições visuais, será necessário que mantenha o 035. Ao passar Coral, vai chamar Aracaju 203. Sim, vai ser agora então pro 035. Ao passar Conde, eu confirmo, o senhor vai chamar Aracaju 203. 203, sim, senhor. Controle autoriza mais que a Golfo 70 radial de saída, 276. Autorizado, Mike que a Golfo. É a Golfo. Golfo, seu estimado ponto. Estimado 10020. Certo. 3517, chama São Salvador, 11935. É, 935, 3517. Portão 02 e aporto táxi. Portão táxi, chamada pronta, 371. Salvador, bom dia, Altan, 3517. Bom dia, 3597, desça para 2010, o ajuste no 012-2012, reporte no localizador, informe que a pista está prevista abrir aos 30, então adeque a sua velocidade para tal. É 2000 com 1012, está estimado aos 32 o pouso, 3597, passa Simbra aos 30. Obrigado. Sete no cinco, na escuta? pessoal. Muito bom dia, Gol 715, cruzado 12.400. Gol 715, acione identificação, desça para o nível 040 na Bonf, a pista 10, ILS X-Ray Glide, 90 metros de locada da cabeceira. Tá ciente, vai solicitar então o RNAV, pode ser? Ciente, RNAV. Tá. Tenho 5 incremente a liberação do nível 110 em descida. Tem um tráfego 757 à sua direita, sem contato com os controles, registro 110. Tá certo, já tá curando 11, meu. Zero Whisky 58, decolador no zero, primeira curva à direita, saída corrigindo, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5540, transponder controle 199.8. Ok, autorizado o Recife 390 via superior I-58, decola da 10, curva à esquerda, Pucaracaju, transponder 5540, controle 199.8, voo 642. Procedimento correto, repórter quando pronto, pressionamento e puxo, voo no 642. Chamará. Mike Serra Golf chama centro Recife, 1288, altera 1-3325. Centro 2-2-8-3-3-3-2-5. O 40-69-360 aprovado, copia ou solicita recoordenação nível? Aceita 360. Azul 40-69 autorizado Campinas, nível de voo 360 via Upper Whisky 58, decolador no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5534 ao transponder controle 199.8. Autorizado nível 360, saída Gonza, Upper Whisky 58, pista 10, curva direita, gole e transponder 5534, controle 119.8, azul 4069. Azul 4069, saída gole e transição Gonza. Gole Gonza, azul 4069. Reporte quando pronto, pressionamento e push no 01 no portal. Fala Gonza, Mara pronto, azul 4069. Lima Oscar position, descent flight level 090. Flight director, hello and 090, American 90. Go 1715, chama Salvador, 11935. 1935, obrigado. 90 metros restritos. Tá ótimo, então, muito obrigado. Paulo, muito bom dia, o 355 no quadro, cliente da Gol. 715, bom dia, desce para 2000 pés, 1012, reporte localizador. Bom dia, solicitou a RNAV, senhor. Vai coordenar, vou de cópia. Quem? Alô, Papa Romeu, Luiz Golf de Oscar, Golf 4-5-0-8-5 da Corte. Bom, comandado? Sim, Matheus. Completa a aproximação, chame torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia, até daqui a pouco. 11 horas, em 8 milhas, com 250 nós. Desviam reduzindo o tráfego no meio da frente. 060 é a descida. 060 no meio da frente. Pistão no zero, primeiros 90 metros fechados. Está autorizado o pouso, vento calmo. Pouso autorizado no zero, apenas primeiros 90 metros. Voltar 35 no 7. Mike Tango Lima desce para 050. 050, Mike Tango Lima. Japão aí, Whisky Golf Oscar, pronto e cópia. Quanto sobe para cima? Whisky Golf Oscar, Salvador para Jacobina 085, nível decola no 7, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé, até a liberação do controle de Salvador. Aciona 5532 no transponder, controle 119.8, Whisky Golf Oscar. 532 é o transponder, está autorizado 08. Jacobina, decola no 7, repetindo coordenar o corredor forte, 5532 ao controle. Mark Line 980 descent 2000 feet, QNA 21012, clear ILS procedure, the glide slope is out of service and report on localizer. It's descending to 2000 feet and altimeter 1012. Esquerda, corredor forte, restrito no 1000 pés, aguardando a liberação do controle, corteja. Confirme o PB. Está com 4 no PB. 04 ciente, livre acionamento para o táxi Matou, 108-612. Livre para o táxi Matou. 90 meters from runway 10 at space. American 980, thank you. 607, chama Salvador, 11935. 1935, boa. Boa. Rocha Golf Kilo. Chamei o controle Ilhéus, 1201, Golf Kilo. Loco, 607. Saída Pucajama, pós direto. Aracaju, 553-5550, transponde o controle 119.8. 150 Aracaju, decoda 10, Golf 677, convertida após na Boca Jambo, 198 controle, 5550, transponde, 35514. Protegimento correto, posição remota, reforço quando pronto. Vai chamar. Tá 357, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 71. Passão 218, décimo 6. 18.6, obrigado. Autorizado 3.000 pés, 1012. 3.000 com 1.002, 1607. No 5, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, menos 90 metros, fechados. Sente, pouso. Voltando 3171, no decolado aos 35, chame o controle, 119.8, bom dia. 119.8, bom dia, tá, 3101, 3171. Jorge Luiz, de Gofiota, parte 5, 4, 5, trotado, 4, seu B. A Juliette, tá, 357. 357, ingressa Juliette, posição 04. Juliette, 04. Golfe Oscar, está livre no táxi, informo que solicitação do controle, o senhor irá decolar da 17 no corredor Axé, ok? Tá, sim, Golfe Oscar. É 4 a bordo, qual a autonomia? 5 horas, Golfe Oscar. O posicionamento? Azul 4069, observe o parqueamento do Airbus da TAM, sua esquerda no 04, quando o mesmo parqueado está livre, seu posto acionado no 01. Ok. Estacionamento após a passagem do Zato. Posto acionado. Está livre, o 1642, reporta táxi. Livre, reporta o táxi, 64 Airbus. 3 sem glide, ok. TAM 3153, desce e mantém o 050. 050-3153. American 90 radio check. American Line 980, complete ILS procedure and call tower 18.6. 3153, chama controle Salvador, frequência 11935. Salvador agora, 11935, 3153, boa. Boa. 17, no signo, solo 338, libera direito, solo 219. 319, bom, 715. Se ao 040. 040, 3153. Grand Bound. American 980, clear to land runway 10, the wind is 340 degrees at 04 knots. The first 90 meters from runway 10 are impracticable. Clear to land, American 980. 7, esquerda, proa 150. Esquerda, 150, 607. 607, nesta proa, intercepta o localizador. Para o Lótima, 607. Ingresso em um aliado e pronto. 1897, passa 1180 para 1480. 897, Gol, aciona identificação, desça para o 070 na chegada BOF. Final pista no 0, será o procedimento X-Ray sem glide. Descendo para 070, solicita a RNAV da pista 10, Gol 1897. RNAV copiado, mantenha a chegada, aguarde autorização para ingresso final do RNAV 1897. Observe. Pois 153, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. 2000 pés, 1012, reporte no localizador, 3153. Quem que chamou o solo? A intensidade muito baixa. Confirme. É o Força Aérea 2011. Afirmativo. Nave 2011. Negativo, ainda não tem um seu plano. O Força Aérea 2011. Mike Tango Lima, chama Salvador em 11935, Mike Tango Lima. 119-35, Mike Tango Lima. Total 9910, reduz a velocidade para 220 nós. Iniciar a redução para 220 TAM 3171, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. Recife 288-3325, bola 3171. Boa. Controle Salvador, positivo, TAM 3179. Só um momento, o Gol 804 reduz a velocidade para 220 nós. 220, Gol 804. 3179, identifique, desça para o 080, chegada BOF, pista 10, final X-Ray sem glide, 90 metros, primeiros 90 metros deslocada a cabeceira. E primeiros 90 metros deslocada, vai solicitar o RNAV. RNAV, ciente, mantenha a chegada BOF, aguarde autorização para a final do RNAV. Chegada BOF, testando para o 80, 3179. Baixar pra lá. Salvador, o azul 4069, pronto para o táxi POB 121, alterna com fim, 4h45, autonomia. Azul 4069, autorizado táxi via Índia no ponto de espera dono 0208612, o ajuste no 012. Via Índia, ponto de espera 10, torre 118.6, azul 4069. American 982, clear the runway. American 9 Alpha, hold short, taxi in Juliet. Hotel Juliet, or Alpha Juliet, American 982. Do Axé, distrito 1, então eu estou falando da Barra, o hotel de manhã sob controle, chama agora o controle 198, bom dia. Vente, corredor Axé, restrito meu PS 198, isso, Golf Off. Confirma no 607, número 90 metros interditado. Sim, ativo, conforme notamos. Gente, 607. E o Mike Tango Lima? Não, 50, 050, total 9910. Positivo, então descendo agora para o 050. Controle esse, Golf Oscar, corredor a serra restrito, meio pé. Mil pés, reporte Farol da Barra, Golf Oscar. Farol da Barra, Golf Oscar. O número 42 da Livre, táxi de Juliette Alfa, no ponto de espera, chama torre 386, ajuste no 092, até o ponto de espera na minha escuta, bom voo. Juliette Alfa na espera 386, com a torre 1902, grato, bom trabalho. 35. Controle esse elevador, 19.35, obrigado. Azul 4069, ponto espera 10, pronto. Oi, Salvador, bom dia, total 9910. Bom dia, total 9910, desce para 3.000 pés, o ajuste no 012, mantenha presente pro, seu limite localizador. Positivo para 3.000 pés, mantenha pro, limite continua localizador 9910. Supes Zulu no 4, decola no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 5564, eu transpondo o controle 119.8, Força Aérea 2011. Afirmativo, Galeão 260, Alope Zulu no 4, decolagem da 1-0, curva direita da EL, confirma a transição, por favor. Blaze, Bravo Lima Eco Sierra Serra, Blaze. Ok, Blaze, transponde 5564, 198, metro controle, 09. Protegimento correto, livre acionamento, report táxi, o Força Aérea 2011. Report área para o táxi, 209. Aproximação, vai de pista livre. 53. Voo 607 no solo aos 44, libera a direita, agilizando, chama o solo 219, Oliveira. Whisky Golf Oscar, qual a proa ideal para Jacobina? É 331 Golf Oscar. 331, está presente? Afirmo. Sente, após Farol da Barra direto Jacobina, o Golf Oscar. Inicialmente mantenha mil pés, tem vários trafos em evolução para pista 1-0, 2, 3 mil e 4 mil pés. Está 7 mil restrito Farol da Barra, após direto Jacobina, Golf Oscar. Gol 897, vetor para